dizer, não é brincadeira, você pode crer. Tudo que eu falo, sou prova disso, porque conheço meu Jesus Cristo. Ele prometeu e não vai faltar, você queira ou não queira, ele vai voltar. Nas nuvens do céu com o seu clarão, pra levar os brincos de coração. Eu quero subir, não quero ficar. Se você quer ir, venha como está. Aceite Jesus em seu coração e terá certeza da salvação. Fuja logo de Gomorra pra não perecer. É somente crer no que está escrito na Bíblia Sagrada do Rei Bendito. Em São João 14, verso a seguir, já sinto o começo do céu aqui, porque me livrou da corrupção, pra mim não ficar na tribulação. Eu quero subir, não quero ficar. Se você quer ir, venha como está. Aceite Jesus em seu coração e terá certeza da salvação.